direção a Jerusalém, pela Samaria e pela Galileia Jesus passava. Seguindo a lei, ele entrou em uma aldeia e dez leprosos pedindo a cura lhe encontrava. Jesus mandou e te mostrai ao sacerdote. Então saíram assim conforme foram ordenados. Saíram então obedecendo a sua ordem. De estrada fora da lepra foram purificados. Perceber que estava curado, esse voltou em alta voz, dava glória a Deus. Aos pés de Cristo ele prostou o rosto em terra. Alegremente este milagre agradeceu. Jesus falou: não foram dez que foram capítulo 17, no verso 11, no santo.